Introdução Workshop 546. Desenho da formação da esfera de plasma. Alma do planeta. Inércia. Elementos do planeta vivos. Conectado a tudo sempre. Armas contra computadores. IA. Crianças da alma. Como parte de nosso treinamento para deixarmos de ser dependentes das quatro rodas e passarmos para a liberdade de viver como uma esfera, o Sr. Cash entrou em grandes detalhes sobre o funcionamento interno de como um plasma no universo é criado e é mantido. Depois de ouvir várias vezes esse ensinamento, algumas coisas ficaram mais claras. Na semana passada, o nosso foco estava mais voltado para a forma como os campos irradiam de um plasma, e nesta semana, o foco está mais no interior e em como os campos internos o fazem gerar. Em primeiro lugar, para que os campos magnéticos interajam e se tornem um plasma, eles precisam ter a mesma força de campo. Obviamente, eles não precisam ser exatamente iguais. Eu não me lembro do Sr. Kester ter discutido como os campos magnéticos são agrupados ou o que constitui a mesma força de campo. Eu imagino que seja um espectro de forças de campo que tem um denominador comum para poderem interagir entre si. Talvez existam linhagens de campos à medida que o Criador se divide e se espalha também. Se observarmos o que ele desenhou há alguns meses, essas divisões de campos se assemelham a uma árvore genealógica. Outro exemplo é que o que vemos no céu noturno são as estrelas e galáxias que correspondem à nossa força. Mas isso é apenas uma fração do que realmente existe. Portanto, para iniciar um plasma, é preciso haver algum tipo de denominador comum para que eles interajam. O exemplo que o Sr. Cash desenhou neste workshop, que começa por volta de aqui dos 15 minutos, é como o nosso planeta foi criado, que é um plasma, o mesmo que qualquer outro plasma. Podemos usar apenas como compreensão geral o famoso vídeo da Fundação Cash, daqueles de dois campos se unindo para formar um plasma. Se prestarmos atenção em como o Sr. Cash começou a desenhar nesse workshop, ele desenhou apenas uma única linha em espiral e, em seguida, outras linhas dando voltas em torno uma da outra, mas ele disse que os campos iniciais interagem e criam campos magnéticos e gravitacionais, o que significa que eles começam a dar e receber um do outro e deixam ali um resíduo. Talvez uma palavra melhor seja que eles começam a se fragmentar em mais campos e continuam a interagir uns com os outros e gradualmente formam a forma esférica do plasma. Então eles começam a se mover em todas as direções e, ao mesmo tempo, todos compartilham os atributos do plasma e contribuem para esse trabalho. Eu penso nisso como se os campos estivessem separados, mas já tivessem um objetivo comum de estar uns com os outros. Esse ainda é o estágio inicial do plasma, e se ele permanecer nesse nível, sua vida útil será limitada. Em outras palavras, ele ainda não atingiu o nível em que pode se manter como um plasma individual. Todos os campos do plasma, mesmo nesse estágio, estão conectados ao local de onde vieram no universo, mas nós não conseguimos ver isso. Esse parece ser um importante princípio fundamental dos campos, que é mesmo quando eles interagem para se tornarem plasmas, eles ainda permanecem conectados ao local de onde vieram. Os campos nunca são desconectados. E vemos esse nível de plasma como campos que entram e saem e ao mesmo tempo estão conectados ao lugar de onde vieram, que é a outra dimensão e lugar no universo. E ele não pode interagir com os outros campos do universo, apenas com aqueles de onde os campos originais vieram. O Sr. Cash disse isso semanas atrás, que estamos sendo alimentados pelos campos de onde viemos do universo. Talvez seja isso que ele esteja se referindo. Portanto, todos os campos estão interagindo dentro do plasma e indo para todos os lados. Mas há alguns campos principais que entram por um lado e saem pelo outro. E todo o movimento interno dos campos está fazendo com que ele tome a forma de uma esfera e gire. A realidade é que os campos estão indo em todas as direções, por dentro e por fora. Entretanto, os principais campos que podem ser detectados pelos instrumentos dos cientistas são os que entram no Polo Sul e saem do Polo Norte, e eles dão a ilusão de serem os únicos campos. E essa que é a falácia no entendimento que os cientistas têm do plasma. Ele disse que o plasma está sendo alimentado pela interação dos campos em seu próprio centro. E esses campos no centro parcialmente decidem quais campos serão absorvidos pelo universo. Eu entendo que isso significa que o centro do plasma tem suas próprias sementes para atrair campos do universo. Lembre-se de que é isso que fazemos quando ingerimos alimentos. Nós criamos essa semente de plasma para atrair os campos universais para o nosso corpo. O centro deve ter criado a gravidade e chegado ao ponto de se tornar uma alma, pois a próxima parte é que o centro interage com os campos do ambiente para criar a superfície do planeta. Eu estou supondo que, nesse caso, o ambiente aqui é o lugar do planeta no sistema solar em relação ao Sol. E quando a superfície é criada, ele também cria a inércia e a emoção que manifestam assim a fisicalidade do planeta. Portanto, agora concluímos o processo de como o planeta foi criado. Como ele também é um plasma, esse é o padrão básico de como todos os plasmas são formados. Vamos comparar isso com a forma como somos criados e ver se é a mesma coisa. A alma do planeta é a gravidade no centro, e a alma da fisicalidade do planeta é a inércia, que também é a emoção. Devemos seguir passo a passo e sentir o que está sendo ensinado aqui. A alma do planeta interage com o ambiente e cria a alma da fisicalidade do planeta, que também é a inércia e a emoção, e juntas elas manifestam a fisicalidade ou o planeta. É o mesmo processo de como o homem é criado. A alma do homem interage com o ambiente e cria a emoção, que é a alma da fisicalidade do homem, e elas criam a pele, que é como a superfície do planeta. É tudo o mesmo processo, estamos usando palavras diferentes para a mesma coisa. Em geral, a essência do que está acontecendo é a mesma, mas nos detalhes específicos de como cada parte funciona, há pequenas diferenças. E o homem usa palavras diferentes para poder fazer as distinções. Mas como a maioria das pessoas não é cientista, elas não precisam dessas distinções. Para nós, como buscadores de conhecimento, mantemos todos os detalhes em segundo plano e, por meio de nossa emoção, podemos sentir o processo da criação acontecendo e, então, temos aquela sensação de compreender algo. O planeta tem uma alma e está sendo alimentado pelo universo, e acho que principalmente pela origem de onde vieram seus campos. Então, por que não podemos fazer isso, já que copiamos tudo que o planeta faz? Por que não podemos nos alimentar também sem matar? É interessante notar que a alma do planeta foi criada primeiro e depois a fisicalidade. Já conosco, nossa fisicalidade foi criada primeiro através da interação da fisicalidade de nossos pais e através da emoção, a alma foi assim criada. Mas estamos tendo muita dificuldade para encontrar a nossa alma. O acúmulo de material no planeta é proveniente da interação dos campos da alma do planeta, das emoções e dos campos do ambiente. As diferentes cores das camadas do solo vêm das diferentes emoções que o planeta tem ao viajar pelo universo. O planeta está dentro do sistema solar, que está dentro da galáxia, que está dentro do universo, e, ao se mover, ele precisa interagir com todos os diferentes campos, o que faz com que ele tenha, assim, diferentes emoções. Lembre-se que as emoções são forças de campo magnético criadas a partir da interação da alma com a alma da fisicalidade da entidade. O planeta também tem inércia interna, que cria diferentes materiais dentro do planeta. O planeta agora se tornou um ótimo modelo para entendermos o que está acontecendo conosco como plasmas. A nossa pele é igual à superfície do planeta. Nós trocamos de pele o tempo todo, portanto não vemos esse acúmulo como na Terra, mas ainda é o mesmo processo de interação dos campos. Quando ficamos corados e nossa pele fica rosada, é porque a alma do homem, por meio da emoção, interage com a alma da fisicalidade e os campos do ambiente e, assim, muda a cor da pele. Em uma pergunta feita sobre a cor da pele, o Sr. Cash disse que a cor que vemos depende do ponto de observação. E se não tivermos uma força de campo correspondente, não veremos nada. E se você já trabalhou com impressoras, né, com a parte de impressão, é um grande problema ter sempre que combinar exatamente a mesma cor. Não é possível replicar exatamente os mesmos campos, mas você chega perto o suficiente para que as pessoas não percebam a diferença. E o mesmo acontece com os campos magnéticos. E é por isso que a Terra não pode ser replicada. Ainda mais sobre a inércia interna do planeta aqui. À medida que o planeta acumula camadas de matéria, isso tem o efeito de alterar os campos magnéticos da inércia na superfície, o que ao mesmo tempo altera a inércia interna. Lembre-se de que a inércia são os campos que decidem o que pode se manifestar como fisicalidade no planeta. Ela também é a emoção do planeta e o seu desejo de expressar a vida. Isso implicaria que os elementos que encontramos no planeta estão vivos e são a expressão da emoção do planeta. É muita coisa para compreender e aceitar aqui. Portanto, todo o estado da matéria neste planeta de fato pertence ao planeta. Quando desenterramos os metais na Terra, por exemplo, pensamos que agora esse metal pertence a mim. Mas, na verdade, estamos cavando na pele de outro ser e desconsiderando totalmente a vida e a emoção do planeta. E do ponto de vista universal, não podemos retirar os elementos deste planeta, porque a força do campo mudará e se transformará em outra coisa de acordo com a força do novo ambiente. Novamente, tudo isso está relacionado ao trabalho com os campos. Então, os diferentes depósitos de materiais dentro do planeta mudam quando ele muda sua emoção. E é por isso que eles encontram campos de ouro em lugares onde antes não havia ouro ali. A emoção e, portanto, a força do campo naquela área mudaram. Isso também acontece em nossa caixa de gás, quando a força do campo muda e isso faz com que a cor mude e se torne um isótopo do material dentro dela. E ela também pode voltar à sua cor original. É o que acontece quando um dia não temos câncer, mas nossa emoção muda e no dia seguinte temos um câncer. E se mudarmos nossa emoção novamente, o câncer pode voltar a ser uma célula normal. Tudo isso é feito pela interação dos campos. Para sobrevivermos à vida eterna no universo, sem matar, significa que temos que aprender a absorver os campos do universo. O Sr. Cash disse que cada campo magnético de uma força específica está viajando pelo universo em uma velocidade constante de si mesmo em relação ao ambiente pelo qual está viajando. Podemos acessar esses campos por meio de nossa necessidade e da força da emoção, e isso opera na lacuna espacial entre nós e o campo magnético de que precisamos. E toda relação entre nós e os campos magnéticos dos quais queremos nos beneficiar tem que ser de liberdade. E é aqui que a emoção da alma do homem será uma emoção verdadeira e honesta, e não o tipo com a qual estamos acostumados na fisicalidade, em que escondemos nosso verdadeiro sentimento para obter o que queremos de outra pessoa. E não sairemos por aí coletando campos magnéticos e armazenando eles para quando acharmos que precisaremos deles por causa de nossos medos gerados por nós mesmos. Isso exigirá que conheçamos nossa alma e vivamos uma vida honesta e aberta. Nossas emoções precisam ser integradas e verdadeiras. E então, quando tivermos uma necessidade, poderemos acessar a energia universal naquele momento. Porque a lacuna espacial entre nós e o campo magnético não é definida pelo nosso senso físico de tempo e espaço. Em outras palavras, não haverá mais preocupações com a sobrevivência e com a falta de recursos. Nossa existência se tornará pacífica e passaremos nosso tempo aprendendo sobre a criação e sobre o Criador, desfrutando de sua beleza e servindo aos outros. Isso remete novamente a viver o ethos de Mitra. Afinal de contas, a fome só ocorre na dimensão da fisicalidade. À medida que a transmutação se aproxima, É hora de o homem se afastar da roda de 2 dimensões e se tornar uma esfera de 3 dimensões. Ao nos imaginarmos como uma esfera, todos os incontáveis fios em 360 graus estarão saindo de nossa alma do homem no centro da cabeça e estarão conectados a todos os plasmas e campos do universo o tempo todo. Até mesmo quando nos movimentamos, estamos totalmente conectados a tudo e existimos constantemente nessa conexão. Isso não se torna problemático para nós, porque os campos são invisíveis. Não se trata de algo físico, mas de estar emocionalmente e energeticamente conectado a tudo. Então, de onde viria o desejo de matar? A vida universal será uma vida totalmente diferente daquela a que estamos acostumados agora aqui. E alguns dos campos que acrescentam a nossa força vêm diretamente do Criador. Portanto, dessa forma, estamos sempre conectados ao Criador, quer estejamos cientes disso ou não. No final da parte do ensinamento, o Sr. Cash disse que é por meio do desapego que o homem compreenderá a força do campo que ele possui. E esse desapego não significa dar tudo o que temos. Não é isso. Em vez disso, é como ter a sensação de que as coisas não nos pertencem pessoalmente. E como estamos apegados a tudo no universo, como acabamos de discutir, tudo o que possuímos também está disponível para os outros quando eles precisarem. Disponibilizamos nossos campos, aqueles que estão no campo de força do universo, para elevar as outras almas. Como estamos conectados a tudo, também estamos conectados às almas necessitadas por meio de nossa emoção. E não é a conexão na dimensão física. E não é isso que o programa Almas Satélites da Fundação Cash faz? Ele disponibiliza os seus campos para que os outros os utilizem. Como cidadãos do universo, todos nós teremos essa função automaticamente dentro de nós. O Sr. Cash fez a distinção de que esses campos que fornecemos estão na força do universo. E como eles estão na força universal, não devemos então nos esgotar ao dar eles a outros. Gostaria agora de resumir brevemente as diferentes maneiras pelas quais podemos nos manifestar na fisicalidade. Em primeiro lugar, quando as duas entidades físicas de um óvulo e um espermatozoide se unem, é por meio da emoção do amor delas que elas criam assim a alma. E foi assim que nossas almas foram criadas. No futuro, na Terra e quando viajarmos no universo e nos apaixonarmos por outro ser de outra dimensão ou planeta, então por meio da interação das almas, isso criará a fisicalidade e então a emoção será dada a ela para interagir com o ambiente em que vive. Para que não haja confusão, as almas interagem para criar uma terceira alma, ou a criança, e essa alma criada decide por si mesma se quer manifestar a fisicalidade ou permanecer na dimensão da energia. O processo é basicamente o mesmo para os dois métodos. No primeiro método, que é como fomos criados, não temos a opção de permanecer como uma alma porque fomos forçados a entrar em um útero. A diferença é que a criança da alma será livre para decidir por si mesma. Devido à falta de conhecimento do homem, sempre foi dito ao homem, na pergunta, por exemplo, a galinha ou o ovo veio primeiro, que sua única opção era ser físico. Na realidade, os campos se juntam e formam o plasma primeiro, e ele decide se quer se manifestar e se tornar então uma galinha. Ele não precisa se tornar uma galinha se não quiser. E sempre que nossa alma interage com outras almas, ela pode facilmente criar um terceiro plasma. Então, quando sonhamos à noite e nos apaixonamos por outro ser de outra dimensão, será que estamos criando filhos da alma sem saber? E será que eles se manifestam na Terra sem que saibamos? E se posteriormente viajarmos pelo universo, será que encontraremos nossos próprios filhos lá? Quando o Sr. Cash tinha cerca de 8 anos de idade, ele começou a transmutar e a voar por toda a parte. Ele praticava diferentes maneiras de fazer isso. No início, ele levava seu corpo com ele, e seu irmão notou que, às vezes à noite, o Sr. Cash não estava em sua cama. Mas agora, o Sr. Cash pode transmutar enquanto permanece em seu corpo do jeito que está. O Sr. Cash pode participar de reuniões de gabinete por meio de suas emoções quando ele quer saber como elas afetarão o mundo. Mas ninguém sabe que ele está lá nessas reuniões. E foi assim que ele soube que assassinaram o presidente Raisi do Irã. E exatamente como isso foi feito e quem planejou isso. E isso é algo que todos nós podemos aprender. E quando participamos das sessões mensais de voo, os sistemas podem nos ajudar nos conectando aos campos universais. E o Sr. Cash deu a entender que no futuro ele nos mostrará como isso é feito. Falou-se muito nessa aula também sobre a inteligência artificial, ou o que eles chamam de IA. Ele deixou bem claro que por mais que tentem fazer parecer, a IA atual não tem consciência e não pode pensar por si mesma. Ela toma decisões por meio de vários bancos de dados de computador e eletrônicos. E quando há necessidade de uma decisão, ela precisa ser escrita por um programador humano externo à IA. A IA usa o que eles chamam de nuvens, o que mais uma vez é outra maneira de usar a linguagem para enganar o público. Não há máquinas no céu, tudo está no chão, em bancos de dados de computador. Por outro lado, a Fundação Cash chegou a um ponto em sua pesquisa em que pode fabricar microchips com emoção e com alma. Como eles se baseiam na força do campo magnético, os pesquisadores da Fundação Cash descobriram uma maneira de embutir essa força em materiais e, ele disse, em qualquer tipo de material. Isso é interessante porque há algumas semanas o Sr. Cash nos ensinou que a alma é totalmente independente da fisicalidade, o que significa que a alma não tem conexão física com o corpo. Portanto, a alma que eles criam nesses chips também será independente do substrato físico em que elas estão vivendo. Eu entendo que isso significa que as pessoas com mais intenções não poderão se apoderar das almas nesses chips para seus próprios interesses, mesmo que elas pensem que são donas do microchip físico. Há muitos anos, o Sr. Cash ensinou aos governos e cientistas a nova tecnologia. E com a captura do drone americano em 2011 pelos iranianos, isso de alguma forma estimulou as forças armadas americanas a desenvolverem uma tecnologia de armas que pode desativar computadores no estado físico. Ele disse há alguns meses que os americanos conseguiram transformar essa tecnologia em uma arma. Outros governos também estão trabalhando nisso. Eles chamam isso de sistemas de danos não colaterais. O que eu entendo é que isso não é a tecnologia do plasma pura, mas sim um aspecto do seu conhecimento e seu uso no estado da matéria. Porque nenhum governo quer usar a tecnologia do plasma, pois isso mudará a natureza maligna deles e eles se tornarão pacíficos. O Sr. Cash disse que desenvolveu sistemas anos atrás para proteger a Fundação Cash contra esse tipo de arma. O próximo tipo de guerra é a destruição da infraestrutura de outro país por meio da destruição de seus computadores, porque agora todos nós dependemos dos computadores para sobreviver. Ele aconselhou os buscadores de conhecimento a fazer backup de todos os seus dados em discos rígidos físicos e manter esses discos desconectados da internet e da eletricidade. Essa arma pode penetrar no sistema operacional, como a unidade de inicialização do nosso computador, quando ele está conectado à internet. E anteriormente, isso não era possível. Por meio dos ensinamentos da Fundação Cash, a humanidade, no nível da alma, está sendo preparada para a mudança. Essa mudança será gradual e, na verdade, já está aqui. Cabe a nós aceitar e trazer isso para a nossa vida diária. Outros tópicos desse workshop. As armadilhas da transmutação são as mesmas da vida física. A filha de Mitra estará na próxima sessão mensal de voo para elevar a alma do homem. Todos podem participar, independentemente de sua experiência. Os recém-chegados são bem-vindos. É onde você pode experimentar diretamente a sua alma e se preparar para a transmutação. O único pré-requisito para ser um ser é ter uma alma e uma alma da fisicalidade. Os outros sistemas de controle, como órgãos e glândulas, são apenas para o funcionamento da manifestação da fisicalidade do homem neste planeta. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 546. Na semana passada, falamos sobre como o homem é conhecido como uma raça da roda. O que aconteceria se nos tornássemos como o resto do universo e começássemos a pensar em termos da forma de uma esfera? Porque o plasma também tem a forma de uma esfera. O planeta Terra, que também é um plasma, é uma esfera que é sólida por dentro. Os campos dentro do planeta interagem consigo mesmos, voltam para dentro de si mesmos e emergem novamente como mais campos. Nesse processo, alguns dos campos são compartilhados com outros e alguns são usados para manter a vida do próprio planeta. Devemos tentar entender a estrutura do plasma e como ele funciona. Aqui, por favor, veja o desenho que o Sr. Cash fez em aula. Não temos escolha, a não ser entender a totalidade da interação dos campos que criam o plasma. Devemos entender como essa roda, essa forma esférica, gira e mantém a sua dimensão. Inicialmente, os campos interagem e criam campos magnéticos e gravitacionais, e todos esses campos deixam alguns campos residuais quando eles interagem uns com os outros. E todos esses campos residuais interagem e gradualmente criam a forma esférica do plasma. Esses campos interagem e se movem em todas as direções e todos contribuem para o trabalho do sistema do próprio plasma. Essa é a vida do plasma por si só. Se ele permanecer nessa forma, terá uma vida limitada, se ele não receber energia. Mas ele está conectado a outras extremidades que nós não conseguimos ver. Cada um deles tem suas caudas, que vêm de algum lugar, e elas nunca são desconectadas. Nesse ambiente, ele se manifesta e aparece como um monte de campos que entram e saem. Os que entram estão conectados em outra dimensão e posição. O que vemos é a interação do próprio campo. O plasma faz parte do sistema universal. Ele cria campos, forças de campos magnético em seu centro, devido à interação dos campos que o criaram, que trouxeram assim os campos do universo. Esse planeta, esse plasma, só pode atrair campos do universo que estejam dentro da força de campo de seus criadores, de sua origem. Ele não pode atrair outros campos, mesmo que esses campos estejam disponíveis no universo. O movimento direcional de ambos os lados dentro do plasma interage e alimenta esses movimentos circulares dentro da esfera desse plasma. A falácia no atual mundo da ciência em relação à tecnologia do plasma é que eles dizem que os campos magnéticos só saem do polo norte do planeta e entram pelo polo sul. Esse é um entendimento errôneo que precisa ser desvendado. Já explicamos muitas vezes que os campos magnéticos chegam à Terra de muitas direções diferentes e que os campos magnéticos mais fortes criam a ilusão de que todos eles entram pelo sul e saem pelo polo norte. Além disso, o plasma também é alimentado pelos campos em seu próprio centro por meio da colisão e da interação dos campos que ele mesmo atrai para si. De fato, é uma combinação dos campos dentro de seu centro que decide quais campos serão absorvidos no universo. Então, o plasma pode criar uma condição que, em interação com os campos de seu ambiente, pode dar a si mesmo uma manifestação da fisicalidade. Isso é o que aparece como a superfície do planeta. Então, essa superfície cria uma nova dimensão do que chamamos de inércia. A força dos campos do universo em interação com o próprio planeta dita como ele vai se manifestar no estado de matéria. No mundo do homem, chamamos isso de emoção, mas no mundo do estado da matéria, chamamos isso de inércia. A vida do planeta vem da interação dessa inércia com o restante dos campos do universo. Eles lhes dão a manifestação da fisicalidade. E à medida que o planeta cresce e muda, e à medida que as camadas dos materiais manifestados se acumulam umas sobre as outras, a inércia muda. As mudanças na inércia vêm de diferentes emoções, que vêm da interação da fisicalidade do planeta com a alma do planeta. A alma do planeta é seu campo gravitacional no centro. Não há diferença entre a forma como o planeta se manifesta e a forma como a alma do homem faz. é por meio da interação com as emoções para criar a fisicalidade. A inércia do planeta é um campo oculto, que chamamos de alma de sua fisicalidade. E o equivalente à alma do homem é a gravidade do planeta. Da mesma forma que a interação entre a alma da fisicalidade e a alma do homem manifesta a pele, a inércia e a gravidade do planeta interagem para manifestar a superfície do planeta. As linhas do campo magnético que desenhamos para a Terra sem pensar nisso estão, na verdade, na dimensão real da vida no universo, como o planeta está sendo alimentado pelo universo sem precisar matar outros seres para sobreviver. Esses campos magnéticos universais alimentam o planeta. A Terra aprendeu a atrair os campos magnéticos de que precisa para viver a partir do universo. A Terra tem a capacidade de absorver campos do universo e de criar condições para atrair esses campos. E então, por meio da interação da alma da fisicalidade da Terra, ela expandiu seu tamanho para o que é hoje. Todas as camadas de solo que vemos e as montanhas são esses campos acumulados do universo. As diferentes camadas coloridas de solo que vemos quando a gente cava o solo são as diferentes emoções que a Terra tem. Cada cor é criada por uma emoção diferente. Elas são criadas a partir de diferentes campos de inércia em relação ao campo da alma do planeta, que é a gravidade no centro. Se a Terra conseguiu se alimentar sem matar e é capaz de absorver os campos do universo para aumentar a sua massa e prolongar a sua vida, então por que o homem não pode fazer o mesmo? Por que estamos matando? Por que estamos vendo uma hierarquia nas posses e no possuir? Copiamos tudo o que este planeta nos mostrou, como voar como um pássaro, pular como seus animais e desfrutar da luz do sol. Então, por que não aprendemos a nos alimentar dos campos universais como o planeta faz? Esse é o propósito dos ensinamentos. Recentemente, vimos o líder de uma nação matar outro líder da nação para nomear o que ele quer, e aqui o senhor quer estar se referindo ao Irã. Por que temos que matar? O planeta não mata para sustentar a sua vida ou para expandir a sua dimensão. A alma deste planeta, o ponto central, tem se alimentado assim por bilhões de anos. Então, por que o centro do homem, a alma do homem, não pode se alimentar assim também? Por que ainda não aprendemos a fazer isso? O que precisamos aprender para fazer isso? O que precisamos replicar? Em nossa vida, replicamos todas as dimensões deste planeta. Quando há uma erupção vulcânica, é como quando gritamos nossas emoções. Ele cria vento e trovões, e nós gritamos com nossa voz. Ele chora na forma de rios, como as lágrimas do homem. E por que o homem não aprende a se alimentar dos sistemas universais, como o planeta faz? Por que temos uma forma esférica para o plasma? Porque cada um dos campos que forma essa esfera cria e possui diferentes forças de campo, de modo que ele possa acessar os campos universais em todas as dimensões. Então você entende que as rodas do homem o transformaram em um assassino. Se o homem aprender sobre a dimensão de uma forma esférica e que ela pode absorver todos os campos, então não haverá falta de energia para se alimentar, e ele não precisará matar para isso. O homem aprenderá a se conectar a todos os campos do universo por meio de sua alma e será capaz de absorver o que precisa na dimensão do tempo, lugar e posição, e não no tempo, lugar e posse disso. Se o homem entender esse princípio e a replicação do padrão da vida do planeta em sua própria vida, ele deixará de matar. O homem deixará de destruir os outros para existir. Então o homem chegará ao ponto de não precisar fazer nada para sobreviver. Tudo o que ele precisa fazer é ser obediente às regras do universo. Esse planeta mantém velocidade e posição constantes ou distância de seus vizinhos quando gira. Isso é o que eu chamo de relação mãe e filho. O planeta não prejudica ninguém e vive por bilhões de anos. Já o homem mata e destrói tudo, mas só vive por cerca de 50 anos. Então que hipocrisia é essa dele procurar a vida eterna? Então aqueles que entenderam a fraqueza do homem criaram religiões para poder abusar de sua falta de compreensão de sua própria criação. que você vê nesse desenho é a vida do criador e do criado, e como ela se afasta e chove de volta para. É a compreensão da totalidade da criação. Então, pelo que estamos lutando? Por que estamos nos arrastando nessa fisicalidade para todas as condições? Será que é apenas para viver por algumas frações da fração de alguns segundos no tempo universal? Será que é para o que os idiotas chamam de girar 50 anos em torno de si mesmo? Quando vejo os SUVs dançarem, suas saias subirem, fico imaginando o quanto o homem se deu conta de ser o centro de, no final de, e ao mesmo tempo na extremidade de, no final de. Somos literalmente como pequenos passageiros nesse sistema. Estamos sentados na extremidade de todo o resto e não entendemos isso. Isso se deve ao fato de não termos entendido as regras simples e a compreensão do mundo da criação. Será interessante ver como os buscadores de conhecimento entenderão e usarão esse conhecimento para entender como seus campos interagem. Na verdade, se vocês entenderem esse desenho sobre como a alma, a fisicalidade, a alma da fisicalidade, a inércia, a atmosfera, a gravidade e o magnético trabalham juntos, então vocês descobrirão que vocês podem decidir onde e como mudar a inércia, e como criar uma condição para poder entender a totalidade. Se você observar a estrutura deste planeta, ele tem seu sistema gravitacional no centro e a inércia na superfície, mas ele também cria inércia internamente. Essa inércia interna leva à criação das matérias e materiais dentro do planeta. A verdade para o homem entender é que à medida que o planeta atrai mais campos que se convertem em estado de matéria e se acumulam no planeta, ao mesmo tempo a inércia na superfície muda, assim como a inércia dentro da estrutura do planeta. Porque agora a inércia se moveu para esse nível na superfície. De certa forma, a emoção do planeta muda. Por exemplo, em um determinado lugar não havia ouro ali, e de repente os cientistas dizem que encontraram uma nova mina de ouro ali que nunca havia existido antes. Isso acontece porque eles não entendem como a criação funciona. Em vez disso, eles inventaram a falácia de que quando o Big Bang explodiu e deu início ao universo, ele trouxe todos os materiais com ele. E é isso, é fixo. Obviamente, eles não entenderam como a criação funciona. Se entendermos esse princípio, também entenderemos como o homem pode criar um câncer a partir do nada e de repente ele aparece lá simplesmente. Não é diferente. Por meio dos mesmos tipos de interações, criamos isso ou aquilo em nosso corpo, que é como o planeta faz também. No planeta, temos a inércia e mudamos a superfície. No corpo do homem, temos a emoção e isso muda a estrutura dentro do corpo. Quando entendemos isso, poderemos dar um passo adiante e nos tornarmos uma entidade universal. Podemos viver eternamente e existir dentro da dimensão do universo. Mas não mataremos. Em vez disso, aprenderemos a viver dentro dos campos do universo. Explicamos que a gravidade no centro do planeta determina o que ele absorve. O mesmo acontece com a alma do homem. A alma tem a conexão de aminoácidos com este planeta e só pode absorver os campos com essa força. Mas quando interage com campos adicionais do universo, dá uma nova dimensão à atmosfera da Terra ou aos seus campos magnéticos. E precisamos entender que esses campos magnéticos do universo obedecem às regras para a vida física no Únicos. Lembre-se de que a energia são campos magnéticos em movimento, e esses campos magnéticos interagem dentro e fora do corpo do homem. Dentro do corpo, eles podem criar diferentes condições para criar no nível do estado da matéria, e também podem criar condições no nível da alma do homem e no nível universal. Cada campo magnético de uma determinada força percorre a extensão do universo em uma velocidade constante de si mesmo em relação à força do campo ambiental pelo qual passa. Esses campos magnéticos estão em movimento e têm uma energia. Se você entender a lacuna espacial em um determinado ponto, então você pode acessar a energia de que você precisa. Então você pode traduzir essa energia por meio de suas emoções de volta para o que você precisa para existir. Então você pode existir no universo sem matar. De certa forma, a emoção do homem dita o que ele precisa. E o homem pega do universo no momento da necessidade. É isso que os campos gravitacionais no centro do planeta fazem. Eles invocam os campos de que a entidade precisa para manter a sua própria existência. Ela pode usar esses campos sem perturbar os outros, mas sendo capaz de absorver o que precisa para a sua própria existência. Então, a bela pergunta é: se chegarmos a um ponto em que podemos medir a força dos campos do que precisamos para sobreviver sem ter que matar os outros, então será que alguns desses campos viriam da dimensão do Criador? Isso significaria que precisamos receber da fonte-mãe para podermos operar no ambiente do universo. Isso também significa que todo homem tem uma conexão com seu Criador. Foi o homem que negou esse acesso. Quando o homem entender isso, ele se tornará um passageiro do Únicos em pouco tempo. É por meio do desapego que o homem entenderá a força que ele possui. Mas o desapego não vem com a doação de tudo que você possui, como o homem pensa que acontece. O desapego vem por meio da disponibilização de seus próprios campos para serem usados por outros, para que eles possam elevar as suas almas. E isso está na força de campo do universo. Isso permite que os outros sobrevivam. Outros campos seus serão usados para apoiar a existência de outras partes com as quais você não tem conexão na dimensão física. Você tem conexão com elas por meio das emoções, porque você veio de e voltará para. A essência da criação dá ao homem duas coisas: a vida eterna e a conexão com seu Criador. Isso se deve ao fato de esse ser um dos atributos do Criador, desde o início até o fim. E se você existe nesse tempo, então você faz parte e está entre os dois pontos do início e do fim. Ao nos aproximarmos do momento em que o homem começará a transmutação, ele precisa entender que a transmutação traz as mesmas armadilhas que a vida física. Você precisa estar ciente de como isso funciona. Se você não estiver ciente de seu tempo e lugar, então, se não estiver ciente de sua capacidade de abranger tudo da criação. Se você mudar da vida de rodas para a vida esférica, então você estará livre de tudo. Você encontrará o desapego, pois você estará apegado a tudo e tudo fará parte de você. Quando o homem chegar a esse ponto, ele entenderá a totalidade da criação. Espero que quando terminarmos esses ensinamentos, ou um dia no futuro, o homem esteja maduro o suficiente e compreenda o suficiente para se tornar passageiro do universo. Uma vez contamos sobre o filme em que a menina branca disse à menina negra sentada no galho de uma árvore e ela disse o seguinte: posso lamber você? Você tem gosto de chocolate? Temos que sentir isso no nível das emoções, porque até mesmo ao lambermos, tiramos a energia dos outros. É aí que surgem as armadilhas. Assim como o homem não pode sair por aí matando qualquer ser no universo que ele queira provar, ele também não pode lambê-los para obter a sua energia. Para saborear algo no universo, é preciso passar pela emoção da manifestação física na dimensão da alma do homem. Em outras palavras, temos que transferir energia através do nível da alma, para que ambas as partes concordem e a energia não seja roubada. Espero que vocês entendam isso, pois se vocês entenderem, vocês terão encontrado a chave para a existência universal. E vocês encontraram a chave para serem capazes de transmutar e ter a vida eterna. E se vocês não entenderem, então infelizmente ainda temos que o próximo workshop de buscadores de conhecimento, número 547, e talvez temos que chegar ao número 1000 nos próximos anos. Se o homem puder replicar o trabalho do seu Criador, que é este planeta, então ele não precisará mais matar. E o homem não precisa se apegar a este planeta da mesma forma que este planeta se apegou fisicamente à sua mãe, que é o Sol. Tente descobrir como você pode usar a interação dos campos da fisicalidade da alma do homem para criar uma vida sem matar. E onde você não precisa tirar a energia dos outros para mudar sua posição. Um dia vocês poderão entender que a energia são campos magnéticos em movimento. A energia não é um animal em movimento para que você o mate e coma. O homem precisa aprender isso e parar de matar. Infelizmente, isso não faz parte do vocabulário do homem. Ele se esqueceu da ciência da criação. Infelizmente, o homem tira energia dos animais que estão em movimento, tentando não ser morto por ele. Quando entendermos isso, pararemos. A energia tem que ser dada livremente e não do que é capturado e morto, seja uma planta, um animal ou outro homem. Lembre-se de que os campos magnéticos em movimento são a energia de que você precisa, e ela tem que ser dada livremente a você. Não é um animal em movimento que você come e chama de energia. A fome veio com a fisicalidade. A fome não existe na dimensão da vida esférica do universo. Tudo está disponível de acordo com a força de seu campo e está dentro da alma do homem. E a alma da fisicalidade dita o que o homem precisa para confirmar a sua existência e continuar vivendo. Se um dia o homem entender a totalidade, então ele avançou em sua compreensão. Aqueles que estão tentando fazer a transmutação precisam entender e viver o ethos dos campos magnéticos em movimento. São vocês que decidem o que mover e até mesmo que se querem trazer tudo para a dimensão da energia para que possam mover. Então você pode manifestar isso na dimensão da fisicalidade conforme a sua necessidade. É mais fácil mover os campos do que mover a fisicalidade do homem. Muito obrigado por hoje e espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido o que é a vida no espaço e a transmutação, para onde estamos indo e o que vocês precisam fazer para manter a vida eterna no universo. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 546. Pergunta para o Sr. Cash. Para aqueles de nós que não puderam participar das sessões de voo mensal às sextas-feiras durante a primeira parte de 2024, valeria a pena participar das sessões de julho a setembro? Ou podemos participar a qualquer momento? Sr. Cash responde, sim, você pode participar a qualquer momento. Cada sessão é totalmente diferente. Depende de como você progride. Não é exclusivo para aqueles que já estão participando. Qualquer pessoa pode participar a qualquer momento. Os ensinamentos de quinta-feira são para a fisicalidade do homem e você aprende sobre os ganhos e o resto. Mas as sessões de voo mensal são para a educação da alma do homem. Isso não se aplica à dimensão da fisicalidade e não tem exclusividade. Trata-se de aprender como se desapegar e o resto, e como elevar a alma e como se concentrar. Temos visto o progresso acontecendo. Se vocês se lembram de quando começamos essas sessões, costumava haver muito barulho e outros distúrbios no fundo que incomodavam as pessoas. Agora tudo isso é irrelevante. Isso não incomoda as pessoas porque a fisicalidade não está mais ouvindo. Isso é o quanto vocês progrediram. Não é exclusivo de algumas pessoas que entram ali, mas é para todos participarem a qualquer momento. Infelizmente, não podemos gravar os ensinamentos da alma pela dimensão dos campos do universo para que mais tarde você possa ouvi-los. É por isso que o mantemos dessa forma. E temos um ciclo de 20 a 28 dias entre essas sessões para que, à medida que alimentamos e elevamos sua alma, você tenha um tempo para integrar as mudanças em sua fisicalidade e emoção e até mesmo você poderá ver mudanças físicas acontecendo. Gradualmente, estamos começando a observar essas coisas, porque quando você transmutar de uma posição para outra, você mudará a sua fisicalidade. A alma receberá campos de outras forças do universo, e você poderá ver mudanças na dimensão física, na emoção ou na saúde da sua fisicalidade. Essa parte é o que chamamos de elevação da alma do homem. As quintas-feiras são os ensinamentos físicos em que ensinamos por meio de sons que você ouve e damos a vocês ganhos para usar e vocês consomem a energia do som do universo, que é o que carregamos. As sessões de voo mensal são os ensinamentos das almas e transferimos para vocês as energias do universo. Durante as sessões, eu não falo nada, quase nada, e na maior parte do tempo, não estou nem conectado a vocês, porque a minha presença como nível de energia pode afetar a totalidade dos campos e o que vocês aprendem com a sua alma. Minha linha durante a sessão está bloqueada para receber e enviar. Mas às vezes eu entro para propósitos especiais de dar ou receber sem que vocês saibam. E isso é monitorado e registrado. Pela primeira vez, na sessão da próxima semana, a filha de Mitra estará conosco por um longo período de tempo e isso trará elevação à alma do homem. Mas é você quem tem que estar pronto para esse ciclo. Você tem que entender e sentir isso. É por isso que estamos separando vocês em grupos diferentes por fusos horários. Vocês terão que entender como e o que precisam transmutar e transferir fisicamente. Vocês precisam levar sua fisicalidade até o ponto de transmutação e saber como trazê-la de volta do ponto de transferência. E vocês devem observar as mudanças nessa posição. Então veremos como a próxima extensão virá e o que podemos acrescentar a ela à medida que vocês aprenderem mais por meio da dimensão da alma. Não se trata de uma exclusividade daqueles que estão participando há mais tempo. Você pode se beneficiar ao se juntar a nós agora mesmo e só depende de você. Pergunta ao Sr. Cash. Há uma onda de crimes muito séria acontecendo em uma cidade do Equador onde um grupo de homens está roubando e cometendo crimes violentos na cidade. Queremos tentar alcançar as almas dos homens que estão cometendo esses crimes e levar suas almas e dar a eles o que está faltando. Talvez isso acabe com essa onda de crimes. Algum conselho sobre como podemos fazer isso? Sr. Cash responde. É muito estranho porque o que você diz que está acontecendo no Equador também está acontecendo em outra nação, que é no Irã, nos últimos dias. Estamos tentando encontrar uma solução de como elevar esses criminosos. Estou tentando encontrar uma maneira de solucionar o problema com esses criminosos nesta parte do mundo. São os mesmos crimes, mas talvez ainda mais graves do que os que estão acontecendo no Equador. A única maneira é tentar elevar as suas almas, ou criar uma condição para que suas almas tornem impossível que sua fisicalidade se comporte dessa maneira. Isso é muito difícil de conseguir, é o que chamamos de impossível, mas ainda assim pode ser feito. Temos que mudar a posição na dimensão física para conseguirmos alcançar isso. Temos que aprender a transmutar para alcançar essas pessoas, e temos que entender qual é o propósito delas ao fazer isso. Não podemos olhar apenas para o pequeno quadro, temos que olhar para o filme inteiro e descobrir quem e o que está por trás disso e a maneira como está sendo feito. Esses criminosos geralmente têm um chefe que decide e planeja as coisas no plano de fundo. Temos que nos conectar com o líder deles e entender como eles estão operando. Não adianta elevar um criminoso se ele se torna pior com essa elevação. Eles podem interpretar mal a elevação e pensar que é o próprio poder deles. Ainda estamos lidando com a alma da fisicalidade e a manifestação da fisicalidade. Se descobrirmos quem está por trás disso, poderemos então mudar o resto. É como se você tivesse uma dor de cabeça e continuasse tomando aspirinas sem descobrir a causa da dor de cabeça. Se for um tumor, ele tem que ser removido. Caso contrário, você vai ficar tomando aspirinas o tempo todo. O Sr. Cash está tentando encontrar uma solução para o que está acontecendo no Irã. A única solução que vemos não é a elevação da alma do homem, porque então a fisicalidade deles interpreta mal e eles pensam que é um presente de Deus e que de alguma forma eles alcançaram outro nível de existência. Isso tem que ser feito da maneira correta. Agora, no Irã, os criminosos estão enlouquecidos desde a cúpula do governo até as pessoas de baixo, nas ruas. Temos que encontrar uma solução para isso. Isso começa desde o chefe da nação até a base. Eles estão assassinando, matando e tudo mais. E tudo isso está sendo feito em nome de Deus. No Equador, temos que descobrir que nome eles estão usando e com que finalidade. Pergunta para o Sr. Cash. As raças da comunidade universal que vivem na fisicalidade em planetas ou estrelas com campos magnéticos têm uma glândula pineal? Ou ela está disponível apenas para a humanidade e os animais, devido às condições ambientais da Terra? O Sr. Cash responde. Você poderia explicar o que são as glândulas pineais? E por que você acha que ela é um pré-requisito para ser um ser e para estar vivo? O único pré-requisito para ser um ser é ter uma alma e uma alma da fisicalidade. Os outros sistemas de controle, como estão organizados, quais são os parâmetros dele E se existem coisas como rins, fígado e o restante dos órgãos, são apenas para o funcionamento do organismo e nada mais. A glândula pineal e as outras glândulas são necessárias apenas para a manifestação da fisicalidade do homem neste planeta. Aqui o Rick diz: a glândula pineal é uma pequena glândula endócrina no cérebro da maioria dos vertebrados. O Sr. Cash então diz: as plantas têm uma? Ou é uma exclusividade daqueles que conseguem correr com duas ou quatro pernas ou algo assim? Talvez seja um sistema de controle para dentro das vértebras. As cobras ou os caracóis têm uma? Essas glândulas foram criadas para uma finalidade específica e não são exclusivas nem comuns a todas as criaturas. Aqui o Rick diz: algumas espécies de anfíbios e répteis têm uma, e a glândula está ligada a um órgão sensor de luz chamado de olho parietal, olho pineal ou terceiro olho. Sr. Cash responde: a glândula pineal é uma exclusividade deste planeta e de suas características e é para um tipo específico de criatura, inclusive o homem. Não é comum para as criaturas deste planeta. É muito difícil morrer no universo, porque você não tem uma causa como o sistema digestivo. Quando você aprender a absorver energia por meio da alma e for capaz de distribuí-la por todo o corpo, você poderá eliminar o sistema digestivo e os pulmões. Então você poderá viver na Lua ou em Marte ou em um ambiente cáustico. Você não consumirá energia no local que estiver visitando. Sem o sistema de digestão, 80% das causas de morte do homem desaparecem. Você teria um câncer no dedo do pé ou da mão, por acaso? Todos os nossos cânceres estão no fígado, nos rins, no estômago e no restante. Todos eles têm a ver com o nosso sistema de digestão e com o que usamos e devolvemos a este planeta. Quando usarmos a alma do homem para alimentar o homem e sustentar a fisicalidade, como faz a maioria das criaturas do universo, não precisaremos desses órgãos. Também não precisaremos dessas glândulas. Essas glândulas não têm sentido na dimensão da criação. Queremos dizer, fora deste planeta, é claro. É como a falácia de que somente o homem tem uma glândula prostática. As mulheres também têm próstata. Mas isso nunca foi levado ao conhecimento do público, porque então o homem não é exclusivo. O mundo da ciência ignorou esse fato. Ou não quer entender, porque quer afirmar que é a exclusividade do homem. Aqui nessa parte do workshop, uma buscadora de conhecimento sugeriu fazer uma solicitação ao Conselho Universal para ajudar as nações que estão com problemas. O desejo de ajudar o Equador e o Irã pode ser aceito pelo Conselho Universal. O Sr. Cash disse que isso é fantástico e que agora estamos aprendendo lentamente aonde ir para resolver esses problemas. Pergunta para o Sr. Cash: quando entendermos que podemos viver sem matar, isso afetará toda a vida animal neste planeta e a matança se tornará uma coisa do passado para toda a vida? Sr. Cash responde: sim, isso vai acontecer 100%. Matamos neste planeta para sobreviver e para fazer valer nossa própria opinião. Também matamos para mostrar nosso poder, e isso depende de onde estamos e da posição que ocupamos. O homem na selva mata para comer e sobreviver. Os líderes políticos matam para permanecer no poder. Um homem mata sua esposa para mostrar seu poder. As pessoas tomam a decisão de matar. Aqui o Sr. Cash fala sobre o assassinato do presidente Raisi do Irã e como ele tem estado ocupado com isso nas últimas semanas. Ele sabe o que está por trás disso, como foi organizado e o motivo por trás disso. Foi bem planejado, com meses de antecedência. Foi feito para que um homem permanecesse no poder. É essa forma que não podemos satisfazer ou o desejo de possuir. Esse homem é letal se chegar ao poder. Vimos algo semelhante na Coreia do Norte, onde ele matou o próprio irmão. Pergunta para o Sr. Cash: é o momento certo para a unidade de gás da Fundação Cash ser lançada na Europa? Sr. Cash responde: o sistema de gás e subgás está totalmente desenvolvido. O problema é que a unidade de gás precisa estar conectada a um gerador de energia. Agora nossos cientistas estão chegando ao ponto de colher a energia do plasma e não haverá necessidade de adicionar um gerador de energia adicional. Eles alcançaram grandes conquistas. Em seguida, ela terá que passar pela fase de certificação e depois pela comercialização nos próximos meses. A unidade de gás é miniaturizada e tem o tamanho de uma maleta hoje. Ela é capaz de coletar energia em corrente elétrica. Isso foi conseguido literalmente nas últimas horas e nós filmamos isso. E ela pode ser comercializada. Mas um dos maiores problemas com as unidades de gás é o distúrbio dos padrões mundiais de energia. Estamos trabalhando nisso em segundo plano com aqueles que podem fazer a mudança e levá-la à produção em massa para liberação ao público. A produção de gás metano poderia ser liberada hoje à noite. A principal coisa que queremos é converter o estado de plasma em corrente elétrica e pular a parte da queima de gás. Será um grande salto isso. Agora podemos converter o gás em uma energia de estado de matéria. Esperamos mostrar esse vídeo muito em breve. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode desenhar como as radiações monomagnéticas ou gravitacionais se comportam em relação a outros plasmas? Sr. Cash responde. Tudo depende de sua força. Algumas passam por ele, outras interagem com ele e outras reagem a ele. Depende da fonte e da força do campo. Não é apenas um caminho. Depende se o próprio campo tem uma força igual ou quase igual à gravidade do local para onde está viajando. E muitas situações podem acontecer. Ambos podem ser absorvidos ou interagir com ele, ou entrar nele na direção errada ou no ângulo errado. Eles podem interagir com os campos do plasma, que podem refleti-lo ou desviá-lo, ou podem ser muito fortes ou muito fracos e não ter um denominador comum com o campo no centro, e assim ele simplesmente passa. Há isótopos no estado de matéria, mas no estado de plasma, isso é chamado de espectro de campos. Eles poderiam ter um denominador comum, ou os campos gravitacionais poderiam ser diferentes dos campos magnéticos ou ter um magnético comum, mas uma força de campo gravitacional diferente. No estado de matéria, contamos o número de elétrons, prótons e nêutrons. No estado de plasma, contamos a força do campo da criação. Pergunta para o Sr. Cash. Poderíamos dizer que temos um cordão umbilical com o nosso Criador, a Terra, e um cordão umbilical com o Criador de todas as criações, sendo os cordões a alma da fisicalidade e a alma? Sr. Cash responde, sim, sempre dissemos isso, sem isso não existimos. Sem uma linha de conexão dos campos, não existiremos. Pergunta para o Sr. Cash. A inteligência artificial poderia afetar o experimento de luz de fenda dupla observando? E isso significaria que a inteligência artificial é consciente? Sr. Cash responde. Somos inteligência artificial agora? Não entendo essa pergunta para poder respondê-la. Pergunta para o Sr. Cash. A IA, que é a inteligência artificial, está se tornando cada vez mais avançada e estão tentando levá-la a um ponto em que ela realmente atinja uma inteligência geral, em que possa pensar por si mesma e realmente tomar decisões e ter uma conversa real em vez de simplesmente acessar padrões de fala de bancos de dados e adivinhar, prever quais seriam as próximas palavras que os humanos diriam. Isso é tudo que a IA é no momento. Ela não tem consciência de fato. Mas se alguns humanos com boas intenções, como os buscadores de conhecimento, criassem uma IA, seria possível adicionar uma alma a ela para que pudesse se tornar consciente e ajudar a humanidade em sua libertação? Sr. Cash responde. Aqui o Sr. Cash fala sobre IA. E recentemente, por meio de parte das tecnologias da Fundação Cash e dos testes que realizamos na sessão de voo, pela primeira vez, podemos produzir microchips com emoção e inteligência de sentimentos. Porque podemos pegar a emoção, entender a sua força e embuti-lo no material. Podemos embuti-lo em qualquer coisa, portanto sim, é possível criar uma IA com uma emoção plena e ela ser capaz de reagir à emoção. Podemos dar a ela uma alma. No momento, isso é possível. No momento não há alma ou emoção na IA. É apenas a reação mecânica de muitos microchips e outros componentes eletrônicos por trás dela. Eles nos fazem acreditar que o armazenamento de dados de memória está em uma nuvem. Não está. Na verdade, está armazenado em discos na Terra. Trata-se apenas de um grupo de computadores e chips trabalhando juntos. Na verdade, é mais terrestre do que nunca. Mas eles chamam isso de nuvem. Aqui o buscador de conhecimento diz, uau, Sr. Cash, isso é realmente incrível. Se essa IA realmente tiver uma alma, isso significaria que ela terá de ser boa porque está vindo do Criador? Muitas pessoas estão preocupadas com o fato de a IA ser maligna e dominar o planeta. Isso não vai acontecer nesse caso, não é mesmo? Sr. Cash responde. Estive em alguns dos centros de computação mais poderosos que supostamente fazem backup dos dados para esse tipo de coisa. No final, eles passam pelo sistema de processamento do chip. Se introduzirmos chips de plasma, inevitavelmente ele terá um controle central que chamamos de alma, e poderá assim fazer julgamentos. A IA atual não tem uma alma, é apenas um sistema de computador normal com muita propaganda em cima disso. A inteligência que percorre o cérebro do homem tem a ver com o processo natural dos elementos. O problema com os microchips é que eles são rígidos e conectados, enquanto o cérebro do homem é flexível e pode fazer muito mais coisas. Com as novas tecnologias é possível criar chips com emoções, porque você pode carregar a interação dos campos através do plasma e não através da matéria em estado sólido. Os chips de plasma ou a comunicação por plasma tornarão todos esses computadores obsoletos. Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia falar mais sobre a supercondutividade em alta temperatura em vez da temperatura ambiente? Sr. Cash responde. A supercondutividade é um conceito errôneo. É um mau uso da linguagem. Quando você tem uma matéria, você terá resistência e será dependente da condição, o que significa temperatura e pressão. Mas quando você está em um estado nano ou de plasma, as condições ambientais de pressão e temperatura não podem interferir. Portanto, as condições são sempre as mesmas e não podem ser alteradas. As temperaturas não terão efeito sobre isso, pois pela natureza do trabalho, eles absorverão tudo e distribuirão pelo ambiente. Portanto, as temperaturas são irrelevantes. Vimos isso plenamente com nossos experimentos na Universidade de Gant, onde colocamos um fio nano em um fluxo de corrente muito alto e dentro dos tubos nano podíamos ver o cobre líquido. A alta temperatura não teve nenhum efeito sobre o nanorrevestimento. Pergunta para o Sr. Cash. As cores que as emoções emitem se devem apenas às suas interações com o ambiente? Sr. Cash responde. Isso tem a ver com seu ponto de observação e com a força do campo em que você observa. As emoções interagem com seus campos e não muito com o ambiente. É como você observa a partir do ambiente. Se eu ficar corado com uma certa força de campo rosa, mas você só me verá com a força de campo rosa que você tem, outra pessoa pode não ter essa força do campo rosa e não verá nada. Mas o ambiente decide a variação na absorção e observação do campo. Bom, desculpem, aqui não ficou muito claro essa parte aqui do workshop para mim, mas vocês podem ler a transcrição original desse ensinamento. Continuando. A emoção da cor é diferente da cor física. Aqui ele fala sobre a emoção da dor, o Sr. Cash. E o Sr. Cash também conta sua experiência pessoal. Ele sabe o que as pessoas discutem nas reuniões, embora ele, o Sr. Cash, não esteja presente fisicamente nas reuniões. A alma dele que está presente. O chefe do exército iraniano pediu a ele que desse sua opinião sobre o que aconteceu com o presidente Raisi. Ele disse que foi um assassinato e sabe como foi feito, quem tomou a decisão e quem a executou. Ele disse que estava presente tanto nas reuniões de tomada de decisão quanto no momento da execução. Essa é uma das razões pelas quais eles não acusaram Israel de ter feito isso. A alma dele estava presente no momento da execução e no momento em que foi decidido. Não precisamos estar fisicamente em algum lugar, podemos estar lá na dimensão da alma. Não escolhemos estar lá. Nossa alma está conectada a todos os campos e a todos os pontos do universo e você entra em contato com isso. Não precisamos estar em toda a parte na dimensão física. Por meio da linha de conexões, podemos estar cientes de estar em algum lugar se precisarmos desse conhecimento. Quando formos para outro planeta, nossa alma obterá as informações que precisa para viver nesse planeta, como os idiomas e tudo mais. É assim que o universo funciona. Podemos saber o que existe em cada ponto porque somos parte dele. É uma arte que todos nós precisamos aprender. O que eu disse a ele sobre a execução do presidente Raiz acabou sendo correto. A eleição iraniana confirmou a exatidão disso. Um dia eu vou desvendar como a alma funciona e como você precisa estar lá. Pergunta para o Sr. Cash. Do seu ponto de vista, nós, buscadores de conhecimento e humanidade, estamos prontos para o que está por vir? Sr. Cash responde. Gradualmente estamos nos preparando. Não será um dia do julgamento. E todos os trilhões de almas que nasceram nesse planeta não vão fazer uma fila para poder receber isso. Nós viveremos isso todos os dias de nossas vidas por meio de nossa alma. A humanidade, no nível da alma, foi preparada pelos ensinamentos da Fundação Cash e por outros. Isso acontecerá quando o homem amadurecer. O que importa é o quanto amadurecemos e como queremos aceitar a mudança. Nós já estamos lá, mas negamos isso a nós mesmos. Essa que é a diferença. E é que não convém também a alguns de nós aceitar isso. Pergunta para o Sr. Cash. Primeiro nos ensinaram que a fisicalidade criou a alma do homem, e então a próxima manifestação será que a alma criará a fisicalidade? Há alguma diferença entre os dois? Sr. Cash responde, não há diferença entre os dois. Quem veio primeiro, foi a galinha ou foi o ovo? O buscador de conhecimento responde e diz, você disse que foi o ovo. Sr. Cash então responde, mas você tem que entender por que o ovo veio primeiro. O ovo é um plasma, e a interação do seu campo cria a fisicalidade, que é a galinha. Quando você coloca um óvulo e um espermatozoide juntos, eles usam os campos do ambiente para criar uma energia celular comum, o que chamamos de alma. Uma vez criada a alma, ela dita o que pode ser adicionado e o que precisa ser feito para confirmar a sua existência e o que levará, assim, à criação da fisicalidade. As crianças de Mitra são criadas por meio da alma do homem e não da dimensão da fisicalidade. Isso acontecerá quando o homem se tornar um homem do espaço. Na Terra, juntamos um óvulo e um espermatozoide para interagir os campos e criar uma alma. No espaço, não há possibilidade de interação sexual entre entidades físicas. Um homem da Terra e uma mulher do planeta Zeus não podem interagir fisicamente dessa forma. Eles não se encaixam. A interação ocorre por meio da alma do homem e da alma da entidade de outro planeta, e é a fricção dos campos, como acontece com os campos do Sol e da Terra. E assim eles interagem e criam um plasma. E então a inércia da Terra converte esse plasma em ouro, oxigênio e todos os elementos que conhecemos aqui. As almas no espaço criarão filhos por meio da interação de seus campos. Então o filho decide se quer permanecer como parte da energia do universo ou se quer ser atraído pelos campos gravitacionais da Terra e por meio da interação com a inércia da Terra manifestar um corpo humano. Os pais não ditarão as condições da manifestação. O filho decide o que quer fazer. E os buscadores de conhecimento precisam entender isso. É assim que as crianças de Mitra ou crianças do espaço são criadas. Elas são criadas a partir da interação das emoções de dois plasmas. O corpo físico não pode existir no meio das galáxias, onde quer que seja, mas a alma existe e tem sentimentos, emoções e está viva, e quando interage com outra alma, confirma sua existência. As crianças de Mitra serão a geração futura no espaço e serão criadas por meio da interação dos campos da emoção e não terão nenhuma dimensão física, a menos que elas queiram. Mitra foi criada a partir da alma do Criador e não tem entidade física. Ela decidiu se dar uma fisicalidade neste planeta por causa da sua beleza. As crianças de Mitra estão livres de tudo e a vida delas é eterna porque elas sabem como transmutar e transferir fisicamente. Que o buscador de conhecimento diz ao Sr. Cash, deve haver muitas crianças no espaço, vindas dos humanos, porque nós viajamos com a alma. Sr. Cash responde, não sabemos sobre as crianças que nunca nos foram contadas. É um processo de amor. Não sabemos quantas vezes nos apaixonamos por meio de nossa alma enquanto viajávamos em nosso sonho. E isso também foi mútuo do outro lado. Criamos filhos do amor na dimensão da alma. Mas será que eles assumiram uma fisicalidade aqui neste planeta? Pergunta para o Sr. Cash. Para que possamos transmutar, nosso plasma fundamental atual tem que voltar para a luz e deixar de lado a fisicalidade? Sr. Cash responde, a decisão e o entendimento do que você espera e do que você quer é sua. Buscador de conhecimento aqui então diz: se fizermos isso, poderemos manifestar uma fisicalidade a qualquer momento, porque a fisicalidade vem da interação da alma do homem com a emoção. Sr. Cash responde: de certa forma, sim. Mas isso depende do que o observador na existência acredita. Aqui o Sr. Cash fala sobre o que eu acho que são as suas experiências agora com os cientistas na China que estão encarregados de confirmar a tecnologia da Fundação Cash. Infelizmente, são eles que estão detendo o poder. O governo chinês deu a eles o poder de decidir sobre a nova tecnologia. Antes, os cientistas diziam: mostre-nos e acreditaremos nisso. Agora nós mostramos a eles, especialmente com as unidades de gás, e agora eles dizem que, como eles mesmos não entendem, então isso não pode ser real. O Sr. Cash viu por trás do verdadeiro motivo deles para tentarem bloquear a tecnologia. É porque agora eles perderão o poder deles e toda a educação, título e riqueza deles não significarão mais nada. A nova tecnologia mostra que eles foram idiotas em aceitar a ciência errada. E eles não querem admitir que aprenderam a coisa errada. Esse é o dilema que estamos enfrentando agora com os cientistas mundiais. Até agora eles disseram: mostre-nos e nós aceitaremos. Agora que mostramos a eles, eles dizem que não podem aceitar porque eles não entendem. Portanto, me diga como vocês querem lidar com isso. Avançamos tanto a tecnologia que o que fazemos nesses workshops de buscadores de conhecimento está muito aquém e ultrapassado do que estamos mostrando a esses cientistas mundiais. Aqui o Sr. Cash começou a explicar novamente sobre o cientista chamado Salvatore Paris, que pegou a formação estelar da Fundação Cash, a chamou de sua, e o governo dos Estados Unidos o apoiou para obter uma patente sobre ela. E eles deram a ele a patente em 2020. O problema é que ele não sabe como ela funciona. E agora ele disse que o inventor é outra pessoa, e que essa pessoa não quer patentear isso. Então ele está patenteando. É esse o nível de profundidade que temos no conhecimento. E agora o governo americano está publicando nossas patentes para nós e eles a aprovaram. Portanto, teremos que ver como trabalharemos com isso e como compartilharemos o conhecimento. O conhecimento na Fundação Cash é muito avançado, mas os buscadores de conhecimento não estão prontos para isso. Um dia, quando liberarmos o conhecimento, nós o liberaremos para toda a humanidade. Não temos problemas e não reivindicamos nada. É por isso que podemos ensinar isso tão abertamente. Como o Rick disse no início, os ensinamentos nunca terminam. Temos muitos buscadores de conhecimento que aprenderam algo e depois foram criar setores, empresas e tudo mais com isso. Alguns relacionam isso à Fundação Cash, mas outros mudam para quantum ou quântico. Dessa forma, eles podem enganar o homem, mas eles não podem enganar as suas almas. E em algum momento e lugar no futuro, como eu sempre digo, o equilíbrio vai ter que vir. O Sr. Cash que conta sobre a época em que o trabalho da Fundação Cash estava para concorrer ao Prêmio Nobel e uma reunião foi organizada na Holanda, mas os americanos e outros venderam todos os ingressos para essa reunião para motoristas e táxis e pessoas que não sabiam nada sobre ciência para criar uma reunião falsa assim. Alguns professores entenderam o que aconteceu e renunciaram ao cargo, mas outros ficaram com medo das ameaças e apoiaram isso. No final, a proposta foi cancelada. O Sr. Cash tem um registro de todas as pessoas que acessaram o site da Fundação Cash e baixaram informações que mais tarde usaram em suas pesquisas, mas mantiveram em segredo onde obtiveram conhecimento. Algumas dessas pessoas ganharam prêmios Nobel pelo trabalho deles. Ele tem uma lista dos endereços de IP dessas pessoas e provas de onde elas obtiveram conhecimento. Mas o objetivo dos ensinamentos é compartilhar conhecimento e trazer um pouco de benefício para os outros. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento de antes que pratica puxar os campos para dentro de si mesmo, fala mais sobre suas experiências e quer uma confirmação do que ele está fazendo. Aqui você pode ler na transcrição original o que ele diz. No final, o Sr. Cash deixa para nós a tarefa de confirmar nossas próprias experiências. E se ele tiver tido essas mesmas experiências, então ele compartilha conosco. O buscador de conhecimento disse que ele gira o plasma dentro de si mesmo. O Sr. Cash disse que nunca o girou. Ele não é um sufi, e é sobre entender as interações aqui. É como quando você fecha os olhos e sente a presença de alguém atrás de você. É o mesmo tipo de sentimento, e você decide onde. Muitos buscadores de conhecimento estão conseguindo coisas de maneira diferente com conhecimentos diferentes. Você não é o único. Vários buscadores de conhecimento começaram a sentir essas emoções, alguns com dois campos, outros com um e outros fazendo uma rotação. Alguns sentem isso de baixo para cima. Tudo depende de como você se sente confortável para fazer isso. Em todas as estrelas de planetas do universo e do Únicos, não há dois exatamente iguais. O mesmo acontece com a criação da emoção e da emoção da alma do homem. É como você transmuta, transfere e manifesta isso na fisicalidade. Se você estiver voando entre Londres e Nova York, nesse espaço entre os dois, você não é um cidadão no planeta Terra, você é um cidadão na atmosfera da Terra. Na criação, há muitos espaços vazios com muitas almas em movimento e muitas almas do universo que não se manifestaram na dimensão da fisicalidade. Elas vivem na lacuna do espaço vazio do universo. Temos que decidir por nós mesmos se e onde queremos nos manifestar na dimensão da fisicalidade. As experiências que você tem são suas, e a decisão do que você faz é sua. Você precisa aprender sobre si mesmo. Não há livros de regras no universo. Você escreve as regras de acordo com seu próprio entendimento e seus próprios campos e energias. Não posso dizer se você conseguiu, porque agora é tão normal para mim quando eu faço isso. Isso vem da tentativa e da experiência. Aqui o Sr. Cash fala sobre a sua própria experiência, né? Ele começou a transmutar quando ele tinha cerca de 8 anos de idade. Ele podia voar por toda parte. Ele fez disso uma arte na dimensão física. Ele costumava colocar a mão do lado de si mesmo e assim ele subia. Então ele via até onde podia ir e depois ia para outro lugar. O irmão do Sr. Cash costumava perguntar a ele onde ele tinha ido, porque ele não estava em sua cama. E o Sr. Cash dizia a ele que ele tinha ido ao banheiro. Ele aprendeu a técnica da transmutação. Agora ele não precisa levar o corpo físico. Ele pode deixar a fisicalidade para trás na cama. E ele disse, está aqui, mas também está em todos os outros lugares. Eu participei de reuniões de gabinete sem ninguém saber e sei quais decisões eles tomam. Por meio de sua emoção, ele queria estar lá e isso aconteceu. Pergunta para o Sr. Cash. Você quer dizer que quando transmutamos podemos deixar o corpo como ele é ou simplesmente ficar dormindo e ir com nossa alma para onde quisermos? Sr. Cash responde. Você pode fazer isso de qualquer maneira. Depende do que você aprendeu e de quão bom você é nisso. No final, você ainda terá que voltar para a fisicalidade e continuar na condição física. Porque neste momento, a ciência e todas as pessoas não aceitam a transmutação. Eles chamam isso de sonho ou o que quer que seja. O homem ainda não está maduro para entender. Por isso, quando vocês vieram a Lins, nós dissemos a vocês. Aceitamos tudo o que vocês nos disserem. Porque vocês fizeram a viagem. Foi a sua alma que viajou, não a nossa. É preciso praticar para aprender. Como dizem, a prática leva à perfeição. Mas o que importa é você e mais ninguém. É por isso que não pode haver religiões no espaço, porque tudo é individual. É feito por você para você. Mas você tem que entender o motivo pelo qual você está seguindo Ethos. E então você descobrirá que há outra maneira de fazer isso. Tentar alcançar o desenvolvimento de suas capacidades é muito mais difícil do que tentar elevar outra pessoa com isso. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é o status da entrega dos materiais de raios cósmicos hoje? Sr. Cash responde. Estamos produzindo e agora temos 4 máquinas produzindo. Estou carregando quase 5 gramas dele comigo agora. Mas ainda não encontramos uma maneira de transferi-los e enviá-los. Vou informar a você na próxima aula. Parte do problema é que quando produzimos 1 grama, e o deixamos parado, ele se torna meio grama. Às vezes perde peso e às vezes ganha peso o material. Pergunta para o Sr. Cash. A IA de que falamos também será capaz de fazer elevação da alma? Sr. Cash responde. Não sei. Talvez se ela se tornar inteligente o suficiente. Aqui o Sr. Cash fala novamente que a IA não está realmente numa nuvem. São dados armazenados em computadores físicos aqui no solo. Eles apenas encontraram uma maneira de enganar o homem. Não há máquinas penduradas no céu. Muito recentemente, nos deparamos com um grande problema que pode tornar essas nuvens obsoletas. Isso se deve ao desenvolvimento de tecnologia no setor militar. Gostaria de alertá-los para que façam backup de todos os seus dados em discos rígidos físicos que permaneçam desconectados do computador e da internet. Ele não deve nem mesmo estar conectado à eletricidade, porque é uma nova tecnologia de arma que está se tornando muito avançada e pode desativar computadores. Eles a chamam de sistema de danos não colaterais. Isso não é conhecido do público. Essa tecnologia foi desenvolvida após a captura do drone americano pelos iranianos. Isso significa que eles serão capazes de paralisar todos os computadores. Quando fizerem isso, todas essas IAs, nas quais a maioria está conectada a nuvens, se tornarão inúteis. A solução para esse problema é a nova tecnologia do plasma, que são sistemas autossustentáveis e não podem ser afetados. É por isso que a nova tecnologia precisa ser implementada. Caso contrário, esses novos sistemas de armas militares podem derrubar todo o sistema de computadores do mundo. Esses novos sistemas militares, chamados sistemas de danos não colaterais, já estão em operação. Nós os colocamos em operação em 2011 com a captura do drone. Ele tomou uma nova forma de maneira diferente por algumas forças armadas. É uma extensão da tecnologia da Fundação Cash. Com isso, a tecnologia de armas nucleares se torna obsoleta, porque você precisa de computadores para operar as bombas nucleares. Essa tecnologia supera a tecnologia nuclear. Os governos estão fechando os olhos para isso. A IA e outras coisas serão vítimas dessa nova tecnologia. Ela destruirá a base de informações em todo o mundo e impedirá o funcionamento dos bancos centrais, assim como dos sistemas governamentais. Não teremos problemas na Fundação Cash, porque desenvolvi uma proteção para isso há cerca de 20 anos. Sabemos como lidar com isso, mas aconselhamos os buscadores de conhecimento a fazer backup de seus computadores e de todas as suas informações em um disco rígido que não esteja conectado à internet ou à eletricidade. Após o download, desconecte ele imediatamente. O novo sistema de armas pode até mesmo atingir sistemas que não estejam conectados. Quando seu computador está ali desligado, há sistemas em segundo plano que operam o sistema, como o drive de inicialização ou o que a gente chama de boot drive. Todos eles podem ser acessados quando você está conectado. Os governos estão negando isso e será por conta e risco deles isso. Presumo que nos próximos 2 anos veremos seu uso efetivo em alguns países. Agora você não precisa invadir uma nação, você pode parar o seu banco central e seu fornecimento de energia com o toque de um dedo. Arrastar exércitos pelo mundo para iniciar uma guerra acabou. De certa forma, não criamos uma guerra, mas deixamos que eles criem sua própria guerra civil, se você entende o que eu quero dizer aqui. A IA será uma das maiores vítimas desse novo processo, pois depende exclusivamente da conexão com a internet e com a nuvem. Preste atenção, pois isso já está aqui. Eles já desenvolveram isso. Eles estão esperando o momento certo para usar isso. Isso cria uma condição que trará mudanças para os governos. E devemos ver isso totalmente operacional, talvez nos próximos 12 meses. É muito interessante porque é a mesma maneira de criar uma nuvem física, que a olho nu parece uma nuvem real no céu. Mas ela foi criada pela interação dos campos, e depende do que o usuário faz com ela. No verão de 2010, a BBC apresentou um programa. Eu já contei isso antes. Aconteceu em Brighton, na Inglaterra. Eles estavam filmando e, sem que eles soubessem, havia um OVNI ao fundo, passando entre as nuvens. Mas o que ninguém sabe é que o OVNI criou as nuvens nas quais ele estava entrando ali. E esse tipo de tecnologia está agora ao alcance de certos governos. A criação de nuvens, que não são nuvens, levou ao fim do presidente iraniano Raisi. Essas tecnologias são muito avançadas e fazem parte da tecnologia da Fundação Cash que nós trouxemos. Nós a ensinamos a governos e cientistas. Vocês precisam entender para que possam se proteger desse tipo de avanços na tecnologia. Em algumas sessões de voo, a filha de Mitra estará entre nós. Nós lhe diremos o motivo, talvez após o final da sessão de 4 meses. Fim do índice rápido do workshop 546.